sala. Na nossa conversa só você quem fala. Na nossa verdade só você não mente. Não dá mais. No nosso desejo só você quem sente. Na nossa maldade você é inocente. Eu me cansei de ser coadjuvante. Não dá mais. Virou disputa, eu quero liderança. Deixaria, mas eu não sou mais criança. E nesse jogo de quem pode mais, não, não dá mais. Virou guerrinha e nesse tiroteio, não seria o amor ficar no meio. E quem de nós que vai sair primeiro, tanto faz. Se eu te perder, vou ganhar muito mais. Vou voltar a ter paz, vou voltar a sorrir. Tô cansado de te idolatrar e você nem aí. Você é mais feliz. Se eu te perder, não me ama, não vai levantar a minha paz. Tô cansado de te idolatrar e você me ali. Vou voltar a jogar futebol, comigo de sol. E se for da vontade da vida, eu vou ser mais feliz. Nós preferimos só o seu exala. Na nossa conversa só você que fala. Na nossa verdade só você não mente. Vamos lá. Não dá mais. No nosso desejo só você que sente. Na nossa maldade você é inocente. Eu me cansei de ser coadjuvante. Chega. Virou distúrbio, eu quero liderança. Deixa de mal, eu não sou mais criança. E nesse jogo de quem pode mais, não, não, não. Nesse tiroteio, você e eu vamos ficar no meio. E quem de nós que vai sair primeiro? Tu faz, ha! Se eu te perder, tô cansado de te idolatrar e você nem aí. Da vida eu vou ser mais feliz.